pode, sempre quer ganhar. 40 graus, abdala esperto, joga o tiro certo. Nuvens no céu, depois de tanta guerra, disfarça sentimentos por nada. 40 dias no deserto, andando sem parar. O tempo nos separa. Mensageiro do futuro, brilha no sol, oásis quem vê. Mesmo quem acredita se recusa a entender. 40 dias no deserto, andando sem parar. O tempo nos separa. Sempre quer ganhar. 40 graus, habitala esperto, joga o tiro certo. Nuvens no céu, depois de tanta guerra, disfarça sentimentos por nada. 40 dias no deserto, andando sem parar. O tempo nos separa. Mensageiro do futuro, brilha no sol, oásis quem vê. Mesmo quem acredita se recusa a entender. 40 dias no deserto, andando sem parar. O tempo nos separa, pra lá de Bagdá.